queixo comer da solitária cascata. Feliz eu siriente no ranchinho de capim, uma zinga e um batelão, e Deus olhando por mim. Yeah.